será, como será, o que vai ser do seu destino, do seu destino. Olhe bem no relógio e veja, seu mundo está passando. Olha a vida vazia que leva caminhos desumanos. Ser humano foi feito pra amar, brindar, ser amado e ser feliz. Não inventei essa história, puxei da memória aquilo que o mestre nos diz. Dispenso mil teorias dizendo que um dia o mundo irá melhorar. Sigo em paz minha vida, por ela eu respondo e ninguém irá segurar. Meus B.O. são meus, seus B.O. são seus, não tem ninguém pra culpar. Olha o céu azul, agradece a Deus por ainda respirar. Dom da vida é divino, debaixo do céu tudo é vaidade. Já sei desde menino, no final da linha não tem minha parte. Quem quer pote de ouro, esquece a riqueza que Deus já te deu. Força e muito talento, quem aprendeu isso já enriqueceu. Crenças que te limitam, não podem mais te conter. Quando domina sua alma, um homem irá nascer. Tenha amor e seja livre, esqueça o passado, vai acontecer. Pode estar um caos, mas tem recomeço, sempre que amanhecer. Como será, como será, o que vai ser do seu destino, do seu destino. Pra cada sonho um destino, enfim, melhor que não me subestimem. A caminhada não é sublime, eu sei. Mal olhado não me atinge, hein? Fui, no abraço que o bagulho não é doce. Ha, minha escola é escola de 12. Atividade no declive, só vai chegar os que nunca desistem. Não vejo meu futuro sem ganho, sou articulador do meu plano. Porque na quebrada é sem pano, chapa não colei por engano. Deixa eu falar pra você, sempre fiz meu corre ser lampado Aladdin. Desacreditado, mas nunca aqui sozinho. Essa é pra quem faz do pouco mais um tantinho. Se perder o foco no corre do din, din, don. Só pra quem acredita, essa vida é louca e já cansei de tomar bica. Mas só que o presente me forma pra um futuro. Marcha molecada, não cai em cima do muro. Minha geração é um paraíso complicado. Geração que sabe como não deixar recado. 9.0 é firma de fazer legado. Desde pivetinho no rap predestinado. Ei, oh. Agora daqui pra frente, vivendo o momento no prazo do consciente. Porque o destino é um fato subsequente. Sequente. Lógico na pauta e no ato surpreendente. Quantos bilipar na busca da felicidade? Quanto vale o prêmio estimado da equidade? Nada vale muito se a luta não é de verdade. Sigo na dosagem humilde sem vaidade. Como será, como será, o que vai ser do seu destino, do seu destino. Ensina elas a aprender a voar. Ensina elas a aprender a voar. Cachorrão na arena, pique no ringue, na rinha. Que brisa, que cena, viaja, viaja, mas não se perde. Time que ganha, não se mexe. Esquece, se aquece, alimenta sua vida com coisas boas. Mano, que frio, que garoa. Raios, eu não tô de toca, que Deus abençoe essas pessoas. Mova-se, tem que ser agora. Tranquilo é tranques, nunca se tranque. Dentro de um quarto esperando a morte chegar. Ensina elas a aprender a voar. Alienado fica frágil, espírito fraco. Saiu da mira da fúria do mar. Como será, como será, o que vai ser seu destino, do seu destino. Como será, como será, o que vai ser.